Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos e cada um de vocês. Muito obrigado pela audiência e todos que estão aqui acompanhando o programa Lux Esotérica ao vivo, e a todos que estão me acompanhando nas gravações que estão no site da Loja Esotérica Virtual, que pode ser acessado aqui pela opção Lux Esotérica do menu da rádio. Estamos, como sempre, ouvintes, aqui à disposição de vocês, levando muita sabedoria para a sua alma, dando continuidade aqui ao nosso curso de introdução ao esoterismo e à teosofia nível 1. Então damos boas-vindas a todos que estão chegando pela primeira vez ao nosso programa e a você que é nosso conto mais ouvinte, que nos acompanha sempre. Estamos no ar desde o dia 9/9/2009. A todos vocês agradecemos muito a participação, a audiência. Mas hoje, caros ouvintes, é um dia especial. Nós estamos na véspera de um feriado nacional no Brasil, caros ouvintes, que é o dia da padroeira do Brasil, a Nossa Senhora Santa Maria, Mãe de Deus, caros ouvintes, que é tão venerada, tão querida, ouvintes, no nosso país. Tanto é assim, caros ouvintes, que existem mais de 20 milhões de mulheres no nosso país que se chamam Maria, que tem pelo menos em um dos seus nomes esta alcunha de Maria. E nós vamos fazer esse programa, caros ouvintes, com muita satisfação, para aprofundarmos, ouvintes, a questão, a temática desta grande mestra, caros ouvintes, que é Maria, que é mencionada das mais diversas formas, nas mais diversas culturas, porque Santa Maria, caros ouvintes, não é apenas uma santa, uma mulher que foi canonizada, que foi santificada pela Igreja cristã, mas sim ela representa um princípio esotérico muito mais elevado, um princípio transcendental, um princípio espiritual que está em nós, caros ouvintes, estava com esta digníssima mulher que teve a oportunidade de ser a mãe do Mestre Jesus há mais de 2000 anos atrás, mas que, além de tudo, caros ouvintes, é realmente uma das grandes flores da nossa humanidade. Nós temos falado sempre com vocês aqui, ouvintes, desde o nosso primeiro programa lá em setembro de 2009, se eu não me engano, eu falei isso, o nosso primeiro programa. A nossa humanidade, caros ouvintes, é um grande grupo de almas que está evoluindo conjuntamente. Nós saímos daquele grande sistema das almas grupos e cada um de nós, ouvintes, é o sumário de uma alma grupo que há muito e muito tempo atrás envolveu dezenas, centenas, milhares de animais. Tudo isso evoluiu até que cada uma daquelas almas grupos se individualizasse e se transformasse numa alma humana. Então cada um de nós, ouvintes, é um composto trino de espírito, a chispa divina, a alma, a nossa evolução psíquica, e que envolve a vontade divina, envolve a intuição divina e envolve a mente divina. É nessa região que está realmente a nossa maior evolução. E também um corpo material que periodicamente, na verdade não só um corpo, mas corpos, ou seja, aqui nós estamos manifestados na matéria como corpo, como energia, como emoção e como pensamento. São, na verdade, quatro veículos diferentes, compostos de matéria, de energia etérica, da substância astral. Por isso nós temos um corpo astral e temos também um corpo mental. É por isso que o ser humano pode agir no físico, pode ter a emoção, o desejo e pode ter o pensamento. E, obviamente, na nossa parte superior, que é a nossa alma, ali, caros ouvintes, é que está a grande conexão entre o que é mortal, que está aqui embaixo, o homem de barro, e o que é realmente eterno, que é a nossa chispa divina, que permanece sempre unida à grande essência, ao coração de Deus. Então a nossa grande batalha, caros ouvintes, não é aqui na matéria. Nós que lutamos tanto para nos manter vivos, para sobreviver, para termos um teto sobre as nossas cabeças, para conseguirmos termos as coisas da vida, subsistir, criar os nossos filhos, pagar as nossas contas e viver, caros ouvintes, sobreviver. Essa não é, caros ouvintes, a maior batalha que nós, seres humanos, vivemos. A maior batalha, caros ouvintes, é disputada, é batalhada, caros ouvintes, guerreada num outro campo invisível, que é o nosso campo psíquico, caros ouvintes, aonde nós desenvolvemos o nosso caráter, nós desenvolvemos as capacidades da nossa consciência, a nossa percepção, a capacidade, caros ouvintes, de entender as coisas, de compreender, apreender o que é belo, o que é bom, o que é saudável. Isso não pertence, caros ouvintes, a esse mundo da matéria. Não são atos físicos. Não é, caros ouvintes, se a nossa conta bancária tem mais zeros ou menos zeros, se o zero está à esquerda, se está à direita, se está antes da vírgula ou depois da vírgula, ou se a cor da tinta do saldo da nossa conta bancária é azul, ou é preta, ou é vermelha, caros ouvintes. Mas sim, é dentro, caros ouvintes, do ser humano que está se desenvolvendo este ser, caros ouvintes, que é a nossa alma. Então, desde o primeiro programa, ouvintes, nós mencionamos que os cálculos mais bem abalizados sobre este grande grupo de almas que somos nós, a humanidade, nos dá conta que nós somos 60 bilhões de almas, caros ouvintes. E assim, naturalmente, nem todas podem ainda se manifestar aqui na matéria. Não houve ainda condições de todas essas almas simultaneamente estarem aqui na matéria. Em épocas antigas, a humanidade chegou, na época da Atlântida, mais ou menos há 1 milhão de anos atrás, esse planeta chegou a ter 2 bilhões de seres encarnados. E agora nós estamos vivendo realmente a grande explosão demográfica, com o auxílio, caros ouvintes, da ciência, que veio em muito boa hora. Então criou condições para que houvesse uma melhor saúde, para que houvesse uma produção de alimentos mais farta, feita obviamente de uma forma, uma agricultura tecnológica, derrubando aquelas visões e profecias catastrofistas, né, que começaram lá atrás com cientistas que obviamente não levam em conta a espiritualidade nos seus cálculos. Então imaginavam eles que a humanidade não poderia crescer demograficamente porque não haveria alimento para dar para tanta gente. Então o século XIX fechou, caros ouvintes, com cerca de 900 milhões de pessoas. E o século XX se encerrou com a população da humanidade com mais de 6 bilhões de habitantes, e hoje, no ano de 2010, onde nós nos encontramos, com certeza o número de pessoas aqui encarnadas já é maior do que 7 bilhões de seres humanos. Agora, seres humanos, caros ouvintes, integrais, porque Ainda, caros ouvintes, graças ao bom Deus, ainda não foi criado um ser humano em laboratório que não tenha dentro de si uma alma. Esse é um grande perigo que nós vamos enfrentar no futuro, conforme a ciência da genética for evoluindo. Infelizmente, algo que já aconteceu de certa forma no passado humano, na época da Atlântida, os cientistas, infelizmente, têm essa curiosidade, caros ouvintes, de manipular os genes, de cruzar as espécies, de cruzar os elementos, e aí surge aquela curiosidade para ver se dá para fazer um ser humano em laboratório. E isso nós podemos adiantar, caros ouvintes, que o corpo humano pode sim ser reproduzido em laboratório, caros ouvintes. Mas, se assim ele for feito, podemos ter um robô biológico andando por aí, sem uma alma, caros ouvintes, ligada com ele. Porque, infelizmente, existem algumas pessoas que andam por aí, que são já homens sem alma, né? Aquilo que popularmente nós usamos na figura de linguagem, dizemos que uma pessoa é desalmada, caros ouvintes. Para quem que nós dizemos que uma pessoa é desalmada, que é um desalmado? Para uma pessoa ruim, uma pessoa que perdeu a noção, caros ouvintes, da humanidade, então ela pratica atos maléficos, pratica violência, não respeita as leis, não respeita a ética, ela transgride então todas as leis da natureza e as leis dos homens. Esta é uma pessoa desalmada e, lamentavelmente, caros ouvintes, essa pessoa física aqui encarnada conosco, mas que é abandonada pela sua alma, esse tipo de gente realmente existe, caros ouvintes. E normalmente são pessoas realmente muito, muito ruins, pessoas perniciosas. Lamentavelmente, a falta de clarividência que nós temos nos impede de visualizar ali uma pessoa andando sem alma. Mas esse não é o assunto da nossa noite, caros ouvintes, mas sim ressaltar esse aspecto da alma, caros ouvintes, ou seja, esses 60 bilhões de seres, de almas, de mentes que estão evoluindo, que transmigram periodicamente, porque o que vai permanecer, caros ouvintes, dessa nossa vida para as próximas vidas e o que causou a nossa atual existência é exatamente a nossa alma. Não é aqui o Osmar, não é você, querido, querida ouvinte que está aí do outro lado, que se chama Carlos, que se chama Paulo, que se chama Tânia, que se chama tantos e tantos amigos ouvintes que nós conhecemos que estão aí nos ouvindo. Não é você, caro ouvinte, que vai nascer de novo numa próxima existência. É a alma que está dentro de vocês que vai, caros ouvintes, transmigrar. Ela vai ter a necessidade de continuar evoluindo e ela vai provocar o nascimento de uma nova personalidade, de um novo corpo, novas energias, novas emoções, novos pensamentos ela vai gerar lá na frente. E ela vai colhendo as experiências de cada existência. Mas há, caros ouvintes, aquelas pessoas que despertaram para a espiritualidade. E esse é o caso, caros ouvintes, de Maria, esta grande mestra, caros ouvintes, de sabedoria. Muitas pessoas realmente que estudam esses assuntos realmente não acreditam ou nunca ouviram falar da existência de mestras, caros ouvintes, porque parece, nessa nossa cultura judaico-cristã, que a espiritualidade é um clube do bolinha, né? Que só existem mestres homens, quando isso, caros ouvintes, é meramente uma questão aqui do plano físico. Essa divisão de sexos entre masculino e feminino é simplesmente uma coisa, caros ouvintes, que acontece na humanidade há cerca de 18 milhões de anos, quando foi realmente implantado aqui a reprodução sexuada, diferenciando corpos com a característica positiva e negativa. Nos planos espirituais, caros ouvintes, o feminino e o masculino estão presentes simultaneamente no corpo astral, no corpo mental, nos corpos espirituais. Então não existe essa questão de sexo. Daí que não adianta discutir realmente o sexo dos anjos. Mas há sim, caros ouvintes, aquelas almas que preferem trabalhar com a polaridade masculina, que tem uma mente mais ativa, que tem um poder de vontade mais incisivo. Então, quando essas almas vêm para a matéria, elas preferem se encarnar com corpos masculinos, o que representa mais claramente a sua característica. Então, nós podemos dar o exemplo do conhecido Mestre Moria. Segundo as informações que nós temos, em todas as suas encarnações nesse planeta, ele sempre nasceu como homem. Jamais ele nasceu aqui no físico com um corpo de mulher. Ao contrário, por exemplo, do seu grande irmão, do seu grande adepto, que sempre participou com ele de muitos trabalhos, que é o Mestre Kutumi. O Mestre Kutumi, por diversas encarnações, ele surgiu aqui na matéria num corpo feminino. Porque, obviamente, o Mestre Moria, sendo o mestre do primeiro raio, ele precisava quase sempre encarnar como homem para ser o governante, para ser o general, para ser o condutor dos exércitos, da política, da economia, de coisas realmente relacionadas com a matéria. Daí que ele sempre nasceu com o corpo físico masculino. Já o Mestre Kutumi, que é do segundo raio, o raio da instrução, o raio do sacerdócio, o raio do amor, sabedoria, por diversas vezes ele veio como mulher, e em várias encarnações esses dois mestres foram casados um com o outro, caros ouvintes. Isso muitas pessoas não sabem, a não ser aqueles que realmente acompanham a literatura teosófica, que nos fala das encarnações anteriores dos mestres. Aí está lá exposto, caros ouvintes, que o Mestre Moria e o Mestre Kutumi, essas duas almas se encontraram. Obviamente que no plano espiritual eles estão permanentemente unidos, mas eles se uniram aqui no plano físico, formando em várias encarnações realmente vidas que se uniram fisicamente, sendo casais maravilhosos e gerando filhos, encarnações de outros iniciados, como por exemplo aconteceu no Egito, como aconteceu aqui nas Américas, no Peru, no México, locais realmente de muita espiritualidade na antiguidade. Então esses mestres sempre estiveram juntos. E Maria, caros ouvintes, foi realmente uma alma excepcional, uma alma que se aperfeiçoou, que buscou realmente a sua evolução. E como nós estávamos dizendo, tem pessoas que não creem de forma alguma que existam então as mulheres mestres de sabedoria, as mulheres adeptos. Então nós estamos aqui nas nossas mãos um livro realmente maravilhoso chamado Exoteric Writings, ou Escritos Esotéricos, de T. Subahal, um grande amigo de Madame Blavatsky. Segundo Blavatsky, Subahal, que era um discípulo do Mestre Moria também, tinha conhecimentos, tinha sabedoria para, se fosse o caso, escrever junto com Blavatsky a doutrina secreta. E esse livro, caros ouvintes, que tem mais de quase, aliás, 600 páginas, tem um capítulo onde ele menciona aqui as mulheres adeptas. Então, está aqui no original em inglês, né? edição que veio da Índia, né, desse livro. E eu tenho o prazer de transmitir para vocês, realmente com exclusividade, porque esse livro jamais foi traduzido para o português. Está aqui nas minhas mãos o livro. Vou ler aqui uma pequena passagem para vocês. Me perdoem se alguma palavra parecer estranha, mas eu estou traduzindo aqui ao vivo para vocês esse livro, Exoteric Writings, Os Escritos Esotéricos de T. Subahal. Então ele diz o seguinte: há exemplos de mulheres que se tornaram grandes adeptas, ou seja, grandes mestres. Quer o indivíduo seja homem ou mulher, a sua existência aqui na matéria depende do seu temperamento, mais do que qualquer outra coisa. O casamento, no caso dos mestres, né, simplesmente significa que eles formam um par para viverem juntos. E em algumas vezes há uma definida conexão entre os dois, no formato de uma certa simpatia. Mas há uma mulher que tem uma grande posição na lista dos Mahashohans, ou seja, dos grandes mestres, e principalmente em um desses grandes raios, aquele a qual ele menciona aqui apenas com a letra H. O nome desta grande mestra está listada entre o número dos grandes Mahashohans. Ela não é meramente um grande adepto deste raio, mas fez muitas descobertas originais. Há também registros de duas outras grandes mestras do sexo feminino, uma delas sendo a mãe de Parasurama, um grande personagem espiritual e histórico da Índia. Há também um raio especialmente adaptado às mulheres, e é aquele chamado às vezes de o corpo do amor. E o seu logos é, antes de qualquer coisa, feminino, mais do que masculino. Ele pertence ao campo e polo magnético do universo. Eu não acho que jamais haverá uma mulher adepta ou mestra do primeiro raio, porque este raio pertence inteiramente ao polo positivo. Assim como nós explicamos, o primeiro raio realmente tem uma característica muito positiva. Então o Subahal aqui confirma que dificilmente haverá uma encarnação física aqui de uma mestra, que obviamente o corpo físico depende do temperamento, e obviamente que ao se encarnar sendo uma alma, um espírito do primeiro raio, fica muito difícil exercer então aqui as características femininas na matéria. Então, caros ouvintes, esse é um pequeno exemplo que nos dá realmente uma certeza, caros ouvintes, que as mulheres, porque esse dia 12 de outubro, caros ouvintes, não é para se comemorar apenas uma única mulher, mas também para se comemorar aquelas mulheres, caros ouvintes, que atingiram esse grande nível espiritual do qual nós estamos falando. E nós vamos falar agora no nosso segundo bloco, caros ouvintes, especialmente sobre a evolução de Maria, e ampliando ainda esse assunto, vamos falar sobre o papel feminino, caros ouvintes, no simbolismo esotérico, e como isso está ligado, ouvintes, com a evolução da nossa alma, de cada um de nós. Porque Maria, caros ouvintes, não é simplesmente uma mulher que existiu há 2000 anos atrás, porque realmente ela existiu, mas ela tem E é por isso que se comemora isso, caros ouvintes, e é realmente um privilégio aqui da nossa cultura termos um feriado que, se fosse realmente esclarecido, se as pessoas fossem realmente tão espiritualizadas como aquelas que programam um feriado no calendário para que se comemore esse dia, não é simplesmente para ficar em casa à toa, não é para viajar, curtir a praia, curtir o shopping center que está lotado. Agora, há poucas horas atrás, acabei de voltar de um shopping center aqui em São Paulo. As pessoas estão se atropelando aí nessa véspera de feriado, todo mundo curtindo, os shopping centers estão realmente lotados. Mas não é para isso, caros ouvintes, que existe o feriado, mas sim para que nós nos lembremos sobre o que significa esse feriado. E é sobre isso que nós vamos falar agora no nosso segundo bloco. E está aí esse registro dos escritos esotéricos do Subahal, mencionando que existem sim, caros ouvintes, mulheres mestras, adeptas. Então vamos fazer a nossa pausa. Quanto mais aqui, ouvintes, agradecendo uma vez mais a sua audiência, a sua presença, caros ouvintes, a sua ligação aqui de coração a coração, conectados conosco. Vamos ao nosso intervalo. Vocês ficam agora com o convite tradicional aqui da Lever para vocês virem participar do nosso trabalho, e voltaremos em seguida com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já, ouvintes. Sim, caros ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Agradecemos muitíssimo a audiência, a conexão, o patrocínio de todos vocês que estão nos acompanhando, que estão nos ajudando a levar esse programa adiante. Aos associados da Lever, agradecemos muitíssimo, principalmente aqueles que estão participando mais recentemente aqui da nossa campanha para levantarmos fundos para a compra de novos e melhores equipamentos aqui para vocês. Nos aguardem, caros ouvintes, vocês terão mais maiores e melhores novidades aqui no nosso programa. Nos próximos meses aqui, com novos equipamentos, teremos a oportunidade de fazer aqui entrevistas, poderemos receber novos comunicadores aqui, que vocês já devem estar assim enjoados de tanto ouvir aqui a voz do Osmar aqui, a famosa voz de piloto de Fórmula 1 desse locutor que vos fala. Então, muito, muito obrigado, caros ouvintes, aqueles que nos têm prestigiado, têm feito doações, têm se associado na Lever e têm possibilitado aqui o nosso trabalho para que nós continuemos levando essa mensagem para vocês. Mas estamos falando, caros ouvintes, do lado esotérico, do lado oculto desta mulher, caros ouvintes, que é um personagem histórico, mas que é também um personagem simbólico e que é comemorado aqui no Brasil com um feriado que é designado Feriado Nacional, como a padroeira do Brasil, a Nossa Senhora de Aparecida, caros ouvintes. E obviamente, no geral, isso significa uma comemoração de Nossa Senhora Maria, Mãe de Jesus, esposa de José, caros ouvintes, que há mais de 2000 anos atrás, deu à luz ao Mestre Jesus. Mas, caros ouvintes, o que há de tão interessante para se colocar, caros ouvintes, um dia inteiro dedicado como feriado ao culto ou à rememoração, a realmente a que a nossa população tenha um dia para refletir sobre esta personagem? Porque, obviamente, o Brasil, como país laico, ou seja, um estado laico que não é mais ligado a nenhuma religião, ele só privilegiou esta data porque, obviamente, a maioria esmagadora da nossa população é cristã, a maioria é católica. Temos também outros segmentos cristãos, e a Mãe de Jesus, obviamente, tem uma grande importância. e é, caros ouvintes, mais uma mestra, e é mais um mestre, vamos falar assim no genérico, que é comemorado no calendário cultural e religioso do Brasil. Então, o que está se comemorando nesse dia, caros ouvintes, não é simplesmente, especificamente, Nossa Senhora, porque nós vamos falar de Maria aqui mais especificamente, mas sim se comemora, caros ouvintes, o simbolismo da alma humana que é representada na Bíblia, nas Escrituras Sagradas. A mulher, caros ouvintes, representa a nossa alma, a nossa evolução psíquica, aquele nível interno, caros ouvintes, aquele campo de batalha que não é aqui da matéria, mas que é a nossa evolução moral, espiritual, o desenvolvimento do nosso caráter, da nossa espiritualidade, da nossa ética, caros ouvintes. É isso que nós deveríamos rememorar, que nós deveríamos até comemorar dentro de todas as festividades, né, que vão ser desenvolvidas. Não é simplesmente uma data comum do catolicismo, caros ouvintes, mas se lembra nesse dia coisas cósmicas e coisas, caros ouvintes, pessoais, coisas que estão presentes em cada um de nós seres humanos. Mas primeiro vamos falar da historicidade de Maria. O fato, caros ouvintes, é que essa alma, caros ouvintes, que gerou a mãe de Jesus, caros ouvintes, é uma alma muito, muito evoluída, ouvintes. É uma pessoa, assim como todos os mestres, como todos aqueles que atingiram a estas alturas, caros ouvintes, essas latitudes do desenvolvimento espiritual, uma pessoa que durante muitas encarnações realmente se dedicou ao auto-aperfeiçoamento. Agora, essa mestra, caros ouvintes, que nós chamamos de Maria, que os egípcios chamavam de Ísis, que os babilônicos e povos daquela região da Mesopotâmia chamavam de Ishtar, que os chineses chamam de Kuan Yin, e que os nossos índios têm um nome para ela, que os povos aqui das Américas falam da Pachamama, caros ouvintes, aquela, o simbolismo geral, universal do feminino. Isso, caros ouvintes, é um conhecimento universal. Porque, na verdade, ela, caros ouvintes, Maria se associou durante muitas encarnações com os mestres, com os discípulos da Grande Fraternidade Branca. E ela servia, caros ouvintes, aos mestres, ela foi se aperfeiçoando, e a cada encarnação, e ao contrário do mestre Mora, caros ouvintes, em todas as suas encarnações, Maria, vamos chamá-la sempre assim, esta grande alma, se encarnava como mulher, e a sua extrema pureza, a sua extrema dedicação à vida espiritual fazia com que ela então fosse conduzida para que ela viesse a ser a mãe, caros ouvintes, física dos mestres de sabedoria. E essa sempre foi, caros ouvintes, uma honra, um privilégio, caros ouvintes, gestar dentro de si o corpo físico que viria a ser então ocupado, que viria a ser energizado pela alma, pelo espírito de um mestre. Porque todas as mulheres, caros ouvintes, ou todas aquelas que passaram pelo princípio da maternidade, sabem que este é um período na vida das mulheres que é de extrema evolução, de extrema espiritualidade. Todas as mulheres grávidas, caros ouvintes, em todas as situações, de certa forma percebem que não é um período comum das suas vidas. Não só pelas modificações biológicas, químicas, hormonais, o desenvolvimento do feto, o crescimento ali da barriga, do ventre, caros ouvintes, a mulher cumpre em si mesma um mistério da natureza. E é realmente o privilégio das mulheres, caros ouvintes, capturarem uma alma no plano espiritual e introjetar essa alma no seu útero. O útero, caros ouvintes, que é o símbolo do próprio universo onde nós vivemos. Porque o útero, caros ouvintes, tem 7 camadas, assim como o plano do universo onde nós vivemos aqui tem 7 camadas, tem 7 planos. Quando o cirurgião vai fazer ali o parto, uma cesariana, ele então tem que seccionar as 7 camadas do útero até chegar à criança, que simboliza então o ser, o corpo físico, e a criança obviamente é um corpo físico. Mas, caros ouvintes, isso só é possível não só pelo automatismo dos processos biológicos, mas porque nasce uma criança, porque uma alma precisa se manifestar aqui na matéria novamente. E Maria fez isso, caros ouvintes, durante muitas encarnações, e fez isso também, caros ouvintes, com o Mestre Jesus. E logo após o seu desaparecimento, caros ouvintes, naquela vida que foi fantástica, a presença do instrutor do mundo, do Cristo se manifestando através de Jesus, Maria então se transformou numa mestra, porque ela não tinha mais o que evoluir como ser humano. E aqueles de vocês que ouviram aqui comigo os programas sobre os mestres e a senda, caros ouvintes, vocês devem se recordar que quando a alma, caros ouvintes, chega nesse nível de mestre, se livrando das peias, dos apegos, de todos os processos ilusórios que nos prendem aqui na matéria, para ele, caros ouvintes, ou para ela, a nossa alma, se abrem 7 caminhos possíveis de evolução. E um desses caminhos, ouvintes, é adentrar para a hoste dos anjos. É pegar, caros ouvintes, um desvio, digamos assim, na evolução e começar então a participar não mais do nosso grupo de almas, que são de seres humanos, mas passar para o nível dos anjos e principalmente para o nível dos arcanjos. E foi exatamente isso que Maria fez, caros ouvintes, inclusive como um ato de compaixão, um ato de realmente contrição de sua parte, porque ela poderia gozar o nirvana até que esse sistema solar se dissolvesse totalmente, porque esse é um direito que o mestre tem, se assim ele desejar. Se ele não quiser ficar mais aqui observando esse mundo de sofrimento, as pessoas por aí pelejando, lutando para evoluir, o mestre ou a mestra, caros ouvintes, pode ficar gozando o nirvana intensamente até que esse sistema solar termine a sua evolução. Mas ela escolheu, como a maioria dos mestres escolhe, uma tarefa mais digna, uma tarefa mais útil, principalmente para continuar auxiliando a humanidade, permanecendo aqui no planeta. E ela escolheu se transformar num grande arcanjo, caros ouvintes, e continuar servindo. Então, esse princípio, caros ouvintes, que é invocado em todos as grandes tradições espirituais desse planeta, que invocam Maria, que invocam Isis, que invocam Kuan Yin, que invocam Ishtar, caros ouvintes, invocam Iemanjá, a rainha do mar, todas, qualquer uma delas, caros ouvintes, está invocando o grande arcanjo do princípio feminino desse planeta, que é, caros ouvintes, quem acompanha definitivamente o processo do desenvolvimento dos novos seres humanos, e as mulheres que estão grávidas e o seu desenvolvimento, enviando anjos, caros ouvintes, que rodeiam as mulheres que estão grávidas, e esses anjos acompanham as mulheres até o momento do parto. Então é o grande arcanjo, caros ouvintes, que foi Maria, que ascendeu aos céus poucos anos depois da morte do Mestre Jesus. E quando o catolicismo menciona isso, caros ouvintes, é apenas para mencionar que ela atingiu o grau de mestre. Naturalmente que ela não saiu voando e não foi levada para os céus. Não é isso que se trata, caros ouvintes. Ascender aos céus é o processo da ascensão, o processo de se unir ao seu princípio divino e não mais ficar preso na roda de samsara, de nascimentos e mortes. Obviamente que o seu corpo físico ficou aqui na terra e foi enterrado, ou foi cremado, ou foi colocado em algum lugar. Ascender aos céus, caros ouvintes, é um processo espiritual. E também aí, caros ouvintes, temos que tocar naquele ponto que muitas vezes, né, tentam nos colocar na sinuca de bico, né, e vêm nos perguntar sobre Maria, perguntam se ela era virgem ou não, caros ouvintes, se o seu nascimento realmente foi virginal. Não, caros ouvintes, o nascimento de Jesus aconteceu como acontece com cada um de nós seres humanos. Um casal, um homem, uma mulher se relacionaram e conceberam aquele que viria a ser Jesus. O nascimento virginal se refere a outra coisa, caros ouvintes. Inclusive, o próprio culto que existe no Brasil, e amanhã, dia 12, é feriado nacional e é o dia de Nossa Senhora de Aparecida, caros ouvintes. Como é que Nossa Senhora da Aparecida é comemorada? Através da figura, da estátua de uma virgem negra, caros ouvintes. E existem muitas estátuas assim pelo mundo. É realmente um culto universal. E obviamente que cada um tem o seu folclore, né, nos países que tem. Mas, caros ouvintes, o que se representa com a virgem negra, o que que é isso, caros ouvintes? O que que é essa virgem negra? O que que está esotericamente oculto no seu simbolismo? E nós lemos isso, caros ouvintes, na Bíblia, lá no apóstolo João, quando ele menciona que no começo, caros ouvintes, no princípio, o Espírito de Deus pairava sobre as águas do abismo. Sobre as trevas, caros ouvintes, do abismo. Então, essa negritude, caros ouvintes, essa escuridão, essas trevas originais representam exatamente o aspecto da matéria feminina, a matéria ainda não diferenciada, a matéria cósmica, caros ouvintes, é vivificada pelo aspecto feminino de Deus, que é o Espírito Santo, porque lamentavelmente o cristianismo não fala da sua trindade como ela é falada em todos os países, que é pai, mãe e filho, como nós vemos no Egito, né? Osíris, Ísis e o filho Horus, né? Como Brahma, Vishnu e Shiva, né? Ou seja, são sempre pai, mãe e filho. Então, os cristãos, infelizmente, não conseguem enxergar no Espírito Santo, no terceiro aspecto, caros ouvintes, o aspecto mãe. Então, as trevas originais, caros ouvintes, a matéria escura, que até a ciência hoje está falando aí de matéria escura, é a matriz, caros ouvintes, a matrix, é da onde é a energia primordial, da onde tudo brota aqui no mundo. Então, essa que é, caros ouvintes, a Virgem Universal. E isso, meus amigos, é um símbolo que está presente no inconsciente coletivo, é uma sabedoria. O Espírito Santo, caros ouvintes, é essa energia que está em todos nós, que está na mulher, está no homem, e que é a capacidade de nós nos regenerarmos, de recriarmos, criarmos novas coisas, novas vidas, novos pensamentos, e também destruir velhos pensamentos, descartar nossos defeitos, nossos vícios, e transformarmos isso em virtudes, em novas coisas. Caros ouvintes, essa grande matriz virginal é que é a Virgem Negra, é que é a Mãe Virgem, caros ouvintes, que é mencionado em tantos mitos do nascimento, de nascimentos, não só do Mestre Jesus, que se diz que ele nasce de uma virgem, mas também nós vemos isso com Krishna, nós vemos isso com Buda, caros ouvintes, que nasce, a mãe de Buda chama-se Maya, caros ouvintes. Muito parecido, vocês não acham, com Maria? Porque ali se está mencionando um mito, caros ouvintes, uma verdade transcendental que é colocada quando se conta a história desses grandes seres. Então, caros ouvintes, o corpo físico do Mestre Jesus não foi gerado, né, diretamente pelo Espírito Santo, mas, obviamente, caros ouvintes, que cada um de nós é fruto, caros ouvintes, de uma virgem, porque a matéria é sempre virgem, ela sempre recebe o que vem do Espírito. E, caros ouvintes, falta nos falar, para encerrar esse nosso programa aqui de hoje, que é, de certa forma, comemorativo, está passando por um assunto colateral do esoterismo, mas, caros ouvintes, Maria também e todas as mulheres, caros ouvintes, representam coletivamente a mulher, caros ouvintes, na literatura esotérica, na literatura religiosa, na Bíblia principalmente. Ela representa a psique, caros ouvintes. Ela representa a nossa alma. Ela representa aquilo que está dentro de nós. O caos primordial, aonde está se processando, caros ouvintes, a nossa evolução imortal. A mulher, caros ouvintes, na Bíblia, ela não representa simplesmente mulheres históricas. Ela representa a evolução do nosso lado interior. É por isso, caros ouvintes, que Deus, quando fez Adão, e Adão significa, a palavra significa o homem vermelho, o homem de barro, que teve a vida soprada nas suas narinas por Deus, ele veio primeiro, caros ouvintes, porque Adão representa a nossa experiência na matéria. E a mulher, caros ouvintes, obviamente no simbolismo, foi criada da costela de Adão. E as mulheres, obviamente, acham ruim essa história, porque parece que é muito chauvinista, mas ali está um simbolismo, caros ouvintes. Porque o que é essa costela de Adão, caros ouvintes? Qual é a função da costela no nosso corpo? É uma caixa, caros ouvintes, que protege alguma coisa. Protege os nossos órgãos internos, aonde se processam os processos vitais dos nossos órgãos internos. E principalmente o nosso coração, caros ouvintes, aonde pulsa a nossa espiritualidade. Então, se dizer que a mulher foi feita da costela de Adão, caros ouvintes, simboliza exatamente que a mulher, como símbolo, representa algo interno, caros ouvintes. Algo superior à matéria, superior ao homem. Isso não quer dizer que as mulheres aqui no plano físico são superiores ao homem. Não é isso, caros ouvintes. Dentro de cada um de nós existe uma mulher, caros ouvintes. Existe uma alma que evolui, que jamais toca a matéria. E é por isso que ela é virgem, caros ouvintes. Ela se manifesta aqui através do corpo físico. Então, dentro de nós está Eva, caros ouvintes, assim como o nosso corpo é o Adão. E vocês podem ver pelo simbolismo, caros ouvintes, que a serpente, quem que ela vai tentar, caros ouvintes, vai convencer que deve ser comido o fruto da árvore da sabedoria e da vida, do conhecimento. É a Eva, caros ouvintes, que é tentada. Porque a tentação, caros ouvintes, não é um problema do corpo, é um problema da nossa psique, dos nossos desejos, dos nossos pensamentos. E aquela serpente, caros ouvintes, que é uma história muito estranha, ela não representa um animal peçonhento que sai por aí se rastejando, caros ouvintes. A serpente, caros ouvintes, é o símbolo antigo dos sábios, caros ouvintes, dos mestres. Então, no Egito era assim, no México é assim, aqui no Peru, na China, os grandes sábios, caros ouvintes, os grandes mestres chamados os Nagas, os Narjols, são, caros ouvintes, pessoas sábias. Então, quando se diz que Eva foi tentada por uma serpente, significa que a alma entrou em contato com um mestre espiritual, caros ouvintes. E esse mestre espiritual, ao contrário do que as pessoas acham daquela história, caros ouvintes, ele indicou a Eva não como tentação, mas sim que ela deveria comer aquele fruto da sabedoria, caros ouvintes, para se emancipar, para evoluir. E é a isso, caros ouvintes, que nós convidamos a vocês. Comam, caros ouvintes, o fruto proibido da árvore da vida, do conhecimento e da sabedoria. E quem vai comer, caros ouvintes, quem vai digerir esse fruto, vai ser a alma que está dentro de vocês, caros ouvintes. E dentro da evolução dos personagens bíblicos, quando chega em Maria, a história do Velho Testamento é uma história de mulheres prostitutas, mulheres que são muitas vezes degradadas, chacinadas, muitas histórias estranhas com as mulheres do Velho Testamento, caros ouvintes. Isso simboliza a alma, caros ouvintes, que está ligada com a matéria. Mas em Maria, caros ouvintes, houve uma virada, houve o turning point, né? O ponto de mutação, quando o jogo vira, porque o anjo vem até Maria, caros ouvintes, e anuncia a ela que ela viria a ficar grávida do Filho de Deus, e essa criança deveria se chamar Emmanuel, que quer dizer Deus ser conosco. Porque, caros ouvintes, quando a nossa alma se volta para cima, e aí então, meus amigos, pode nascer em nós uma nova consciência espiritual. O Cristo em nós pode nascer no ventre virginal, sempre virgem da nossa alma. Então Maria disse ao anjo: cumpra-se em mim segundo a sua vontade. E os personagens bíblicos femininos vão evoluindo até chegar, caros ouvintes, no ápice da evolução da alma, que é descrito no 12º capítulo do Apocalipse, que descreve, caros ouvintes, a coisa mais gloriosa de toda a Bíblia, que é exatamente a figura de uma mulher. A mulher, caros ouvintes, trajada com o sol, com 12 estrelas coroando a sua cabeça e os seus pés sobre a lua, e essa mulher estava grávida, assim como Maria esteve grávida de Jesus fisicamente, mas a mulher glorificada, caros ouvintes, a mulher trajada com o sol, do 12º capítulo do Apocalipse. Quando esse programa acabar, peguem uma Bíblia aí, leiam o 12º capítulo da Bíblia, caros ouvintes, vocês vão ver lá uma batalha entre essa mulher glorificada e a besta, um dragão que tentava impedir que essa mulher desse à luz. Porque essa mulher simplesmente simboliza, caros ouvintes, o final da nossa evolução, quando a nossa alma, caros ouvintes, que simbolicamente é a mulher, receber finalmente, permanentemente na sua consciência, a visão, a consciência intuicional e a consciência átmica ou a vontade divina. Então, aí estão, caros ouvintes, está aí um material para vocês refletirem. Amanhã, quando vocês virem aquele noticiário, as pessoas peregrinando até o santuário de Aparecida do Norte, sem realmente saber o que simboliza essa história, caros ouvintes, ali elas verão um símbolo externo, verão uma estátua, as pessoas estarão lá demonstrando a sua devoção, mas saibam todos vocês, caros ouvintes, que há muita coisa esotérica, muita coisa espiritual por trás daquilo tudo, porque essas pessoas, assim como nós, estão buscando evoluir. E se nós temos um pouquinho mais de informação, caros ouvintes, temos que aproveitar. Então, vamos finalizando aqui, ouvintes, esse programa Lux Esotérica de hoje. Muito gratos pela presença de vocês e eu agradeço muito especialmente pela oportunidade de estar aqui relembrando a transcendência desse princípio feminino que nós devemos comemorar, caros ouvintes, na figura de todas as mulheres que estão à nossa volta e dentro de nós, caros ouvintes, a nossa alma, a nossa mulher que está dentro de nós, o nosso princípio feminino, o nosso princípio psíquico, vamos procurar fazer como Maria o fez, receber dentro de nós o anjo, vamos nos permitir ficar grávidos e grávidas, sermos, caros ouvintes, o canal do nosso Cristo interno, que ele possa nascer em nós, caros ouvintes, assim como Maria permitiu que esse grande mestre viesse ao seu ventre e brindasse a humanidade com tanta sabedoria. Que essa sabedoria divina, caros ouvintes, possa fluir através e por dentro de todos e de cada um de nós. Muitíssimo obrigado. E vamos finalizar esse programa que já está um pouco comprido demais. Estamos estourando muito o tempo de hoje. Convidando a vocês, ouvintes, a fazermos a nossa última vibração. Vamos, caros ouvintes, fechar os nossos olhos e uma vez mais sentir o ponto dos nossos corações. Vamos, ouvintes, visualizar dentro da cavidade, nos nossos corações, o brilho, a irradiância da chispa divina, que é a joia inefável que repousa sobre o lótus do nosso coração. É, caros ouvintes, o ponto central do nosso ser que nós visualizamos agora, brilhando, expandindo uma luz que toma todo o nosso ser, banha todo o nosso corpo nessa luz, que essa luz se projete diante de nós, que nós possamos caminhar o percurso da nossa evolução sempre iluminados pela voz, pela luz da nossa natureza divina. Vamos nesse instante procurar internalizar, compreender, tornar real, caros ouvintes, o sentido dessas palavras do mantra do ser interno, que dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o meu coração. Este ser sou eu, esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Amém, caros ouvintes, que assim seja. Que a bênção do Mestre siga até vocês, preencha, ilumine os vossos corações e o faça desabrochar, encha de luz, de sabedoria as vossas mentes e que nós possamos estar aqui em próximas ocasiões unidos para estudarmos e relembrarmos esses temas tão tocantes, tão profundos na nossa espiritualidade. A todos vocês, uma boa noite, um bom descanso e amanhã um maravilhoso, um feliz e proveitoso feriado para todos vocês. Lembre-se, caros ouvintes, que esta Maria que se comemora amanhã é uma parte de nós mesmos que está aqui buscando evolução. Vamos deixar vocês agora com a programação musical democrática interativa aqui da Rádio Esotérica FM e voltaremos na próxima quarta-feira com mais uma edição desse programa. Nós esperamos reencontrá-los com muita disposição para continuarmos aqui com o nosso curso de introdução ao esoterismo e à teosofia. Então, caros ouvintes, um grande abraço, um fraterno cumprimento para vocês e até a próxima edição do programa Lux Esotérica.